fazer umas compras. Fomos a lojas de roupas bonitas, mas nada do que queria estava a ver. Saias curtas e gangas, já tinha visto que chegasse. E foi então na moda das malas que te pedi. Estava a ver.